Está no ar o Taverna Cast. Fala galera, tá começando mais um Taverna Cast aqui do Taverna Games. E hoje nós temos General J. Opa! Rail. E aí galera, tranquilo? E eu, Toim. Beleza, então vamos pro assunto principal de hoje. Comando. Esse bagulho de terceiro aí, ó, de caô. Esse bagulho não tá certo não, mano. Se brotar, vai escutar mesmo, tá ligado? Que a favela é comando vermelhão. Essa parada. DJ! Terceiro aqui morre no lado. Essa cara, é a corrida. Cheio de pneu. Os terceiros tão descendo a ladeira, levando tiro pela vela, pelas costas. E o comando traficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora vamos começar a falar de FPS, que vai ser o nosso assunto hoje. Vamos falar da história do FPS. FPS, pra quem não conhece, significa First Person Shooter, significa tiro em primeira pessoa. A gente teve o gênero de FPS começando aí na década de 90. Primeiro, apesar de não ter sido o primeiro a ser lançado, o gênero que foi assim, o boom, o startup disso tudo, foi o jogo Wolfenstein 3D. Vocês conheceram esse jogo? Sim. É aquele que você enfrentava o Hitler, né? Exato, enfrentava o Hitler. Esse jogo era muito bom, ele tinha umas paradas bem engraçadas no jogo. Eu não lembro muito de jogar, eu lembro que eu tinha lido algumas coisas que eles cortaram os símbolos nazistas, né? Quando foi botar no que tinha versão pra Nintendo, não tinha? Uhum. Então eles cortavam os símbolos nazistas, um monte de coisa. Mas era um jogo interessante. O Wolfenstein, na verdade, você entrava na pele de um soldado americano que tinha sido preso pelos nazistas. E a tua missão era escapar dessa prisão que você tava. Entendeu? Você ficava dentro. Você tava preso dentro de um castelo. E de acordo com que você ia passando pelas salas, pelos corredores do castelo, ia aparecendo assim, uma porrada de gente com arma até o pescoço, entendeu? E a tua missão era fugir. Era engraçado o jogo, era bem engraçado o jogo. Era bom, era um jogo bom. Foi pra na época assim, foi o boom. A galera gostou muito, entendeu? Não sei se foi uma novidade, entendeu? Mas foi bem visto o jogo na época. Após o lançamento do Wolfenstein 3D, um pouco tempo depois veio o Doom, que é outro jogo que até hoje ainda é jogado. É um clássico, né? Vocês jogaram Doom? Vocês ouviram falar de Doom? É, esse aí eu já joguei também, joguei um tempo. Esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei, assim, eu devia ter uns 5 anos, apesar de ter sido lançado em 93, devo ter jogado um pouco depois, mas eu lembro bem dele, era bem engraçado. E ele junto com o Duke Nukem, que é mais ou menos, na mesma época, né, o Duke Nukem já foi 3 anos depois, que eu tava dando uma pesquisada aqui, 96, mas eu joguei mais ou menos na mesma época. Eles tinham todos umas partes de, você via a parte meio pornográfica, assim, umas fotinhas das mulheres, uns filmes, um cinema passando, então ele tinha uns lados meio engraçados, assim. E fora o gráfico ainda era bem antigo, assim, né, bem em 3D, era no 3D, mas bem tosco, assim. Você matava o inimigo, assim, por exemplo, ele ficava com as pernas pra sua frente. Se você desse a volta nele, ele ainda tava com as pernas pra sua frente, porque era meio que só uma foto, assim. É, isso. E também, se ele tivesse no alto, né, você dava um tiro na parede, ele acabava morrendo. Era mesmo só mesmo acertar a direção. Então, ainda tinha uns furos ainda, mas pela época, pelo início dos jogos, ele era um jogo bem divertido. É, isso aí. O Doom eu não cheguei a jogar tanto, mas o Duke Nukem eu também joguei bastante. O Duke Nukem era legal. O Doom ele tinha. O Doom, assim, a gente olha ele hoje, o gráfico dele é feio pra caramba. Mas na época, caraca, na época, meu Deus, é real, entendeu? O gráfico dele era impressionante, entendeu? Uhum. A história também era. A história também era bem maneira, o jogo, assim, bem violento, entendeu? Sim. O lance interessante do Doom, só pra deixar um parênteses aí, o lance interessante do Doom é que ele foi o primeiro, se não me engano, ele foi o primeiro jogo a ter modo de FPS multiplayer. Não, entendeu? Não foi não. Não foi não? Não teve antes? Não, foi o Quake. Mas o Quake não veio depois? Veio. Não, então, mas ele foi o primeiro a ter o multiplayer. Eu acho que só o outro Doom que foi ter o multiplayer. Não, o primeiro Doom já tinha multiplayer. Tinha? Tinha, o primeiro Doom já tinha multiplayer. Pô, não tava lembrado não. O primeiro Doom tinha multiplayer, só que se eu não me engano ele era só por rede... Ele não podia ser jogar pela internet, era só por rede local. Ah, entendi. Entendeu? Ah, tá, por rede local, até... Pela internet talvez tenha sido o Quake que veio alguns anos depois. A história do Doom era bem engraçada, que tu era um soldado que tinha sido jogado para Marte por ter cometido infrações, entendeu? No exército, na polícia, não me recordo, mas tu tinha cometido infrações e você tinha sido mandado para Lua como uma forma de punição. E lá você, quando chegava lá, parece que tava rolando uns testes de uma máquina que parece que de teletransporte, que levava da Terra para Marte ou da Terra para Lua, da Lua para Marte. Entendeu? E com essa máquina de teletransporte, alguns inimigos começaram a surgir, entendeu? Entendi. Já falando de Duke Nukem ele tinha, que nem o Raul falou, ele tinha um tema mais... Adulto. Mais adulto e mais escrachado, porque ele tinha tema sexual e parecia meio que uma sátira aos filmes dos anos 80, 90, americano. Sim. Com Schwarzenegger, com Stallone, entendeu? A foto é exatamente Schwarzenegger, me parece muito. É. E até hoje, nesse último que saiu, né, esse último que saiu, aí ele até usou os jogos de FPS atuais e tal. É verdade, ele tem vários... Ele sempre foi pra zoar mesmo. Aí sempre tem aquelas frases engraçadas que o Duke Nukem saia falando. Esse é o clássico dele, né? I have balls of steel. Um negócio assim. Aí, em seguida, a gente teve o lançamento de Quake, que foi lançado em 1996, que também revolucionou, ele deu um... Os gráficos também melhoraram bastante. É, se eu não me engano, foi o primeiro jogo que você podia usar o mouse, né, cara? Sim, sim. Tinha um patch no Duke Nukem 3D que dava, mas o Quake foi realmente o único que veio... Oficialmente veio com o negócio do mouse. É, o do Duke Nukem era mais um mod feito pela galera, né? Quake, inclusive, eu acho que é a série de FPS que, assim... Mais pra frente, quando a gente for falar de uns outros, aí tem outras coisas. Mas o Quake foi um dos jogos que mais influenciou nos FPS atuais. Várias coisas de Quake, a gente pode notar, a gente vai falar isso até mais pra frente, mas várias coisas a gente nota que até hoje são usadas, assim, 20 anos depois. E o Quake sim trouxe o conceito de disputa online, porque até então a gente só tinha disputa em rede local. Com o Quake foi possível a gente jogar online, disputas de conta com outros jogadores via internet. O que naquela época devia... Eu não cheguei a jogar um online dele, mas devia ser um horror, né, cara? Não tinha nem modo online direito, eles não tinham um modo de partida ainda, era um negócio muito estranho. Eu não cheguei a jogar online, eu não sei como é que era, mas, assim, tudo bem, a gente não pode comparar com o que a gente tem hoje, mas devia ser um horror jogar online daquela época. Lá pro Quake 3, se eu não me engano, que eles foram botar o negócio direito. Ah, tá. Imagina o lag que dava. Internet discada com... Ainda mais pela época. Com certeza devia dar um lag danado. É. Pois é. E o Quake, ele foi o primeiro jogo realmente feito 3D, que vocês disseram aí que os inimigos pareciam uma folha de papel caindo no chão. O Quake foi o primeiro jogo realmente 3D a ser lançado. O gráfico era totalmente em 3D, os inimigos eram em 3D, não eram folhas de papel caindo, cartazes caindo no chão. E Quake até hoje ele é bem cotado, porque ele foi um dos muito precursores de tudo isso que a gente vê hoje, Call of Duty, de Battlefield, de Medalha de Honra, tudo isso. É, surgiu lá com Quake, com Doom. Sim, é ele. Agora, não sei, vamos botar já o próximo aí na lista. Acho que foi o Unreal, né, que eu lembro bem. Ele saiu acho que 2 anos depois, já era, devia ter uns 10 anos já, acho que foi em 98. O Unreal lançou junto com Half-Life, né? Eu lembro que eu jogava muito os dois. Ficávamos muito no Half-Life, no CS 1.5 lá na época. Uhum. Aquele primeirão que você tinha que instalar e fui colocando as versões 1.1, 1.2, 1.3 até chegar no 1.5. Era muito engraçado instalar aquilo. E o Unreal, né? Tinha umas armas bem futurísticas, né? Lançava míssil, aí já lançava disco, cortava o pescoço do outro. É. E era bem bizarro os bonecão, tudo grande, as pessoas escolheram uns caras magrelão, muito gordo. Foi daí que veio o Unreal Engine, né? Hoje em dia já criaram até várias engine. Eles evoluíram bem, né? Mantiveram o nome do jogo e criaram outras engine, mas o jogo era bem legal, eu joguei bastante ele. Uhum. O que vocês acham dele aí? Vocês chegaram a jogar? O Unreal não cheguei a jogar, eu conheço bem pouco. Unreal não jogava não, cara. Só lá pra frente o Unreal Torment. Eu joguei bem pouco Unreal, mas assim, pegando um gancho ainda que você falou, lançando na mesma época, a gente teve o Half-Life, que isso. não sei se chegaram a jogar o Half-Life. Eu joguei. Você jogou, Rael? Joguei também, mas não lembro tanto de, tipo, zerar ele. Eu jogava muito, começava sempre do início ali, não lembro muito dele, mas... Cara, o Half-Life, pra mim, até hoje, claro, guardado devido às proporções, mas pra mim, até hoje, é um dos melhores FPS que já lançaram. A história do Half-Life... Uhum. É considerado o pai do FPS moderno, pô. Exato, o Half-Life era muito bom, eu joguei muito Half-Life. Joguei muito Half-Life, corri muito por aqueles corredores. Cara, tanto tempo que eu não jogo, que eu não... Mas se eu não me engano, os alienistas estavam invadindo a Terra. Aí o Gordon Freeman é um cientista lá, é físico, PhD em física. Uhum. E aí ele cria várias coisas, vários conceitos pra... Cara, eu tenho que rejogar pra gente fazer um podcast só sobre Half-Life, tá ligado? Só sobre Half-Life, merece. Porque é mais fácil. Tanto tempo que eu não lembro mais da história. Half-Life merece. Eu só lembro que eu entrava por ele pra poder acessar o CS, né? Que tinha vezes que CS, eu perdia aquele caminho, você entrava nele, já estava lá Counter-Strike e já abriu o CS. Na verdade, o Half-Life era num complexo que, inclusive, se chamava Black Mesa. Uhum. E com essas experiências lá do Gordon, parece que alienígenas começam a aparecer numas máquinas lá que eu não me recordo se eram máquinas que de outra dimensão ou se eram de teletransporte. Mas são alienígenas que começam a surgir, começam a destruir tudo, começam a matar todo mundo. Acho que não é interessante a gente ficar falando muito de Half-Life não, porque Half-Life é um jogo que merece um podcast só pra ele, porque... Porque é muito grande. É jogaço. Bom, pegando o gancho aí do Half-Life, a gente pode... Acho que a gente tem bastante coisa pra falar de CS. Vocês jogaram CS, acho que todo mundo jogou na vida, todo mundo que jogou em computador jogou CS pelo menos uma vez, né? Eu lembro bem do CS, a primeira vez que eu joguei, né? Foi até depois que eu fui jogar Half-Life. Primeiro eu comecei até no CS, eu cheguei na Lan House, que na época tinha bastante Lan House. Aí eu cheguei lá e eu lembro que até era a música famosa na época, aquele do... Do Bezerra da Silva? Essa era bem famosa. Ela tá aí de fundo agora, vocês estão escutando. Eu lembro que eu morria muito, eu lembro que eu comprava Rambo, né? Que tinha bala pra cacete e conseguia não matar a galera. Botava os nomes pras armas, né, cara? Tipo, não era o nome da arma realmente, todo mundo tinha outro nome. Sim, eu não lembro. Tem muita arma que você não. Igual a W, né? A W. WP, você só falava W. Aí mata pato em vez da AUG, né? AUG não, era uma outra arma ainda. Se chamava de mata pato. E mais recente, agora até na hora que eu jogava granada, já falava olha o biscoito. Bem legal, olha o passarinho quando era flash, né? Então é um jogo que trouxe muita diversão, porque você Você ia, olha a faquinha, ah, faquinha. E começava a gritar no meio da lan house. Então, eu já joguei até na faculdade, eu cheguei a jogar CS, mano, um período. Então, é um jogo que anima a galera, todo mundo gosta e junta pra jogar. E é uma diversão danada. Ficava horas na lan house só jogando. Eu gostava muito de jogar com a Colt M4A1, que era aquela arma, que era o fuzil de... CT, exatamente, que tinha o silenciador. Eu sempre pegava ela e o... E a Desert de pistola, me amarrava na Desert Eagle. É, a Desert era show. E é uma mapa que eu gostava muito, era Assault, né? Assault, aquele galpão, né? Então ali tinha três entradas, uma por cima. Tinha vez que o cara dava mole por cima, você já chegava no... Jogando de CT, né? Você já chegava lá no Refém. É um mapa que eu joguei muito. Eu achava engraçado que, tipo, a W não tinha mira, né, no jogo. Você tinha que mirar, realmente usar a mira telescópica pra ela funcionar. Uhum. Aí, tipo, mas tinha um macete que tu meio que minimizava o jogo, dava alt-tab, né, aí chegava e ficava a minimizar o jogo. Quando você abria de novo, ficava setinha do mouse, então você podia tirar sem mirar com ela, cara. Setinha do mouse. Só que antes de eu aprender isso, eu também cheguei a usar muito isso, General. Mas assim, antes de aprender isso, não sei se vocês devem ter feito, era dar um risquinho no centro da tela do monitor. Porque o centro da tela nunca muda, né? Por mais que você mexa, o centro da tela é sempre a mira. Então eu dava um risquinho certinho no centro da tela e o risco que eu dava era a mira. Era bem engraçado, era bem engraçado. Isso aí funcionava. Quem nunca deu um headshot na cabeça, né? Headshot na cabeça. Na Lan House tinha muito isso, galera jogando. Aí, tipo, sei lá, duas equipes jogando e geral na mesma sala, assim. Aí um matava o outro, faquinha! Headshot na cabeça! Era muito engraçado, me amarrava, cara. Caramba, essa eu nunca tinha ouvido, não. Aqui a galera não falava isso, não. Só gritava, headshot. Só dava um gritão mesmo. Gritava um headshot na cabeça. CS foi um jogo que, assim, teve sua época de ouro, mas também teve uma época que o governo brasileiro chegou a proibir, né, de vender, chegou a proibir lan house de... É por causa daquele mapa customizado que o pessoal fazia, pô. CS Rio, né? CS Rio era um deles, e falando em que fazia mapa, até eu já fiz mapa também, cara. Nossa. Que é uma época da vida que eu cheguei a fazer uns 4, 5 mapas bons, que a gente chegou até a instalar aqui, jogar também pelo online, jogar via na rede, né, por rede. Então é um negócio legal também, até hoje, nesse CS mais novo, CS Global Offensive, ele já lançou na Steam, você baixa o SDK, também faz mapa muito mais fácil na época que eu fazia. Uhum. É um negócio bem interessante, você consegue colocar tudo ali, coloca... Ele é bem fácil de manusear. É tipo um vários quadradinhos ali que você vai... Como que eu vou falar? Que é de matemática que a gente usava. Não sei o que você tá querendo dizer. É tipo um jogo de estratégia, que tem os quadrados, você vai colocando... Não, é pra fazer um mapa em si. Você tem as visões. Ponto cartesiano, né? Ponto cartesiano, isso aí. Isso, você vai fazendo ali, monta o quadradinho, bota o... A textura, é bem legal, assim, mas é... De visualizar depois que o mapa tá pronto, é cheio de risco, tudo, é bem confuso. Uhum. Essa sempre foi uma vantagem de CS, né? Os mapas customizados, assim, sempre foram muito vastos. A gente via, tinha, além do CS Rio, a gente tinha os mapas da piscina, que não era oficial. O Fire Pool Day, A gente tinha os mapas de surf, que você ficava surfando durante a... Você ia meio que surfando, meio que andando de skate, sei lá, pela tela... Tinha, eu lembro de um que tinha o Chaves, tinha o mapa do Chaves, que era na vila. esse daí era legal. Tinha um que eu não sei se vocês chegaram a ver, se chegaram a jogar. Era o mapa do Big Brother, era a casa do Big Brother. Isso com certeza. Pô, esse aí não joguei não, cara. Isso com certeza é coisa de brasileiro. Eu vou procurar eu vou procurar no YouTube, vou botar aí no post, eu vou botar no post pra vocês verem, mas tinha lá o mapa do Big Brother, o mapa do. Mapa do Chaves. É legal de colocar também. Isso era legal porque, assim, a galera podia customizar e fazer cada um fazer seu mapa, né? Isso era bem legal. Eu vi também, cheguei a ver também mapa de Tony Hawk. Vocês jogaram Tony Hawk? Uhum. Sim. Então, sempre sim. Todo Tony Hawk tinha um mapa da escola. E eles faziam vários mapas de escola de Tony Hawk. E, pô, a parada ficava bem maneiro, bem igualzinho, entendeu? Uhum. Era bem legal. Tem uns caras que são criativos pra fazer esse tipo de coisa. É, a imaginação de algumas pessoas eram boas mesmo. Eu tentei fazer minha casa aqui diversas vezes. Uma época eu até cheguei a fazer textura, tirava foto da parede e fazia textura pra ficar igualzinho. Mas nunca consegui fazer no detalhe, porque cama, essas coisas é muito difícil de fazer. É. Hoje em dia já colocam, já. Você só coloca a cama, já coloca bonitinha a cama, com textura e tudo, nesse novo. Bom, logo depois veio. Não é tão famoso assim o jogo, mas assim, merece ser citado o Rainbow Six. Vocês chegaram a jogar Rainbow Six? Pô, Rainbow Six era bom demais, cara. Eu também não cheguei a jogar. Mas eu acho que Rainbow Six já era de quando? Rainbow Six já era de final de 99, se eu não me engano, cara. A gente passou meio que varado por um jogo que foi em console, mas ele teve uma boa... Ele teve uma coisa que ele mudou muito no mercado de FPS, que foi o GoldenEye, cara. GoldenEye. Então, o GoldenEye do 64, ele foi o primeiro jogo que definia... Onde você dava um tiro, dava um dano diferente, entendeu? Então foi um jogo que nasceu headshot. Sim. Então por isso que a gente já foi pro CS, a gente esqueceu do GoldenEye, cara, que tentou o headshot. Ele que foi o precursor, então, né? É. O GoldenEye, tu chegou a jogar? Eu joguei pouco Nintendo 64, cara. Você chegou a jogar GoldenEye eu joguei demais, cara. GoldenEye era muito bom, só que aí... Mas assim, ele era um jogo de FPS com missões normais, tinha os objetivos lá... Se bem que é aí também que vem os objetivos, né, cara? Que hoje em dia no jogo de FPS tem os objetivos pra você cumprir. Sim, então sim. Aí vem os objetivos e cada parte do corpo você sentava diferente. Era um dano diferente, aí veio o headshot aí. Ah, tá. Isso é legal, porque dá um realismo maior ao jogo, né? É. Só pra citar, o Rainbow Six, ele é de 98, tá? É, então, o Rainbow Six, agora que eu lembro de uma coisa, cara. Primeiro Rainbow Six não era FPS, não. Não era FPS? Não, eu tenho ele aqui, cara, até hoje. Ele tinha até um modo de câmera em primeira pessoa, só que era um... Só que não aparecia a mão do cara, era só uma mirazinha no meio da tela. Todo mundo jogava com terceira pessoa. Com terceira pessoa. É, o que eu sei do Rainbow Six é que ele foi um dos... Se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros jogos, assim, pelo menos o que melhor conseguiu fazer, o que a gente tem hoje no Battlefield, que não é só tiroteio, não é só CS. Tinha... Estratégia. Exatamente, tinha estratégia. Então, Rainbow Six, cada missão você era de um grupo meio que como se fosse a SWAT, tá ligado? Você tinha que invadir um lugar e desarmar bomba, salvar refém, matar terrorista, capturar terrorista vivo de vez em quando. E aí você montava suas equipes, né? E montava sua estratégia. E, por exemplo, eu vou montar... Você podia, acho que, formar até 4 times, se eu não me engano. É tanto tempo que eu não jogo que eu não lembro. Mas você podia formar 4 times lá. Era o azul, amarelo, vermelho e verde. Aí você botava eles, aí você mandava quantos você queria pra missão, claro. Aí, por exemplo, quero fazer essa missão com 2 times. Vou mandar o time vermelho vir aqui pela retaguarda, invadir tal local e salvar os reféns aqui. Enquanto o time azul vem por aqui e vai lá e captura o chefe dos terroristas. Aí você fazia isso, montava o plano e mandava eles irem. Aí quando você podia mudar a qualquer hora no meio da missão pro time que você queria. Por exemplo, tô controlando o time azul. Então vou deixar o time azul a partir daqui sozinho, eu vou controlar o vermelho, entendeu? Você podia mudar de lado, né? Exatamente. Entendi. Mas esse jogo, só pra entender, cada time desse aí tinha o... Cada pessoa de um time desse era um jogador ou era computador? Não, você escolher? Você, por exemplo, né? Cada time era 4 personagens. Aí tinha vários personagens, até tinha uns brasileiros no meio do time também, porque meio que Rainbow Six era meio que uma SWAT do mundo inteiro, entendeu? Era o Silva? Era o Silva. Aí, tipo, você formava os 4 times, e aí os times lá, e aí era dos NPCs. Aí você, por exemplo, controlava o líder desse time, que você designou, que era um NPC que você controlava. Ele morrendo, você não podia mais usar ele no jogo. Nunca mais. Isso é legal. Ele podia ficar ferido ou podia morrer, mas se ele morresse, você não podia mais usar ele. E aí mudava pro segundo em comando, entendeu? Do time. Aí você controlava ele. Mas eles iam meio que em formação, tá ligado? Ia um assim atrás do outro e atirava, todo mundo atirava junto. Era bem tático mesmo, né? De invadir ponto a ponto, e ganhando território ponto a ponto. Cara, até hoje eu sinto falta de um jogo desse estilo, cara. Cara, não é... gente até pode falar com ele mais, dele mais pra frente, mas só dar uma pincelada agora. O Battlefield, de certa forma, ele é assim, cara, dependendo do modo de jogo que você jogar. Não, eu entendo até o Battlefield que ele é meio assim, só que eu tô falando em modo de missão, realmente. Ah, você sim, sim. Fala uma tática inteira antes de começar a missão, entendeu? Sim, sim, sim. Aí você... é meio que estratégia, só que você mesmo assim conseguia fazer a ação, entendeu? Sim, sim, sim. Você mesmo bola a estratégia, não tem um computador já com a inteligência ali só de seguir ou fazer uma coisa ou outra. Você antes bola a estratégia e depois vai jogar. Exatamente. É, isso aí é legal, isso não tem mesmo não. É. Bom, passado Rainbow Six, Unreal e a era Half-Life, a gente tem no início... O Medal of Honor, medalha. Mas Medalha de Honra vem um pouco depois. Depois, então, lá. Medalha de Honra veio um pouco depois. Mas não é de 90, dos anos 90, pô, do PlayStation 1? Eu acho que não. Sim, pô. Do PlayStation 1 é dos anos 90, cara, eu acho. Não me recordo. Não, não cheguei a jogar Medalha de Honra no PlayStation 1. Vocês... Pô, era o único bom. Era o único bom, mano. Esse é que eu joguei muito também. eu não cheguei a jogar. Não cheguei Deixa eu dar uma olhada aqui. É, o primeiro jogo é 99. 99, então. Bom, Medalha de Honra do PS1. O que vocês têm a falar? Eu não joguei. A ferrada do PS1 era bom demais. Era bem simples, cara. Mas aí você tava na Segunda Guerra. Você, cada fase controlava um soldado diferente. Foi daí que eu acho que surge. Eu acho que era cada fase que você controlava um soldado diferente, né? Que aí meio que veio isso aí do Call of Duty copia hoje em dia. Então, aí você tinha lá seus objetivos também, meio que seguindo o negócio, só que era um modo bem linear. Mas eu gostava das expressões dos personagens, que era bem, assim, comparado ao GoldenEye, que também teve esse negócio, você dava um tiro no cara e, por exemplo, ele segurava o braço dele quando ele tomava o tiro. No Medal of Honor era bem engraçado quando os personagens faziam isso. E também tinha um multiplayer legalzinho, tinha os personagens muito nada a ver, você podia botar um Tiranossauro Rex do nada. Os negócios muito doidos. Acho que isso aí vem da influência do Spielberg, né? Porque a história do jogo foi feita pelo Spielberg. E eu vi que, na época que eu jogava, né, eu lembro que você jogava granada no cara, ele podia pegar, né, o computador, ele podia pegar e te atacar de volta. Tinha algumas vezes que eles chutavam, cara. Ou chutava. Eu lembro que quando ele pegava com a mão, era legal até o jeito que ele falava. Ele falava, Bangalores! Ele ia se atacar de volta. E quando ele ia se atacar de volta, você dava um tirinho nele, ou em qualquer lugar do corpo dele, e não conseguia atacar, ele ficava meio agarrado. Aí explorava na mão dele... E matar, então esse era um macete. Se ele pegasse ou fosse chutar, você já dava um tiro nele que ele explodia. Principalmente aquela granada, tinha aquela granada que é um pedaço de pau com a ponta, né? Não era uma granada, tem um outro nome que esse que era legal de jogar. Ele ia rolando, já ia rodando e já caía perto do cara. Tinha também outras coisas engraçadas, você tava atirando na capacete do cara e fazia aquele barulhinho de lata, plim! E aí caía pra trás. Aí você tava um tiro na cabeça dele, ele caia durinho. mesmo, ele perdia o capacete, né? Quando você perdesse o capacete, depois você dava outro e já era ele. Bom, passando isso, no início dos anos 2000, a gente teve mais uma inovação no gênero FPS, que não foi, apesar de ter sido a inovação, poucos jogos, eu não me recordo de nenhum outro jogo que tenha adotado, foi o Deus Ex, que ele colocou elementos, ele inseriu elementos de RPG dentro de um FPS. Vocês jogaram Deus Ex? Mas então, eu queria falar, Deus Ex é considerado um FPS ou é First Person Adventure? Tipo, como a gente fala, No estilo Uncharted. Metroid Prime e o Bioshock, que é First Person Adventure? Eu consideraria FPS. É que sei lá, é porque, por exemplo, o Fallout também é primeira pessoa, mas ele é um RPG. Sim, sim. Entendeu? Eu não sei como definir. Mas Eu achei que Deus Ex era RPG, com elementos de FPS. Mas o Fallout você pode jogar ele em terceira pessoa também, não pode? Pode, mas é o que eu tô te falando. Ninguém joga em terceira pessoa. É o que eu tô te falando, ele é um RPG com elemento de... É um RPG primário e tem elementos de FPS. Não é o contrário. Entendi. O Deus Ex é RPG. Entendeu? É meio que aquele negócio. Existe o FPS com elemento de FPS com elemento de RPG, Então... Aí, mas o Deus Ex é um RPG com elementos de FPS. Na verdade, o Deus Ex, a gente pode até considerar realmente que ele é um jogo de RPG com elementos... Com um RPG em primeira pessoa, vamos considerar assim. Porque eu joguei assim, pouco dele, mas assim, o que eu andei vendo sobre ele é que, você podia terminar o jogo inteiro sem matar ninguém. Entendeu? Na verdade, sem matar ninguém não, mas sem dar um tiro. Ah, sim. É porque você podia no stealth. Sim, sim, pode falar. E a da Engine é o Unreal, né? Unreal Engine 1. É. Ah, O Deus Ex usa Unreal, ó. É. Unreal já começando a expandir. Em seguida, a gente tem aí o primeiro jogo da franquia que até hoje aí vende horrores, que eu particularmente gosto bastante. Foi o Battlefield 1942. Uhum. Ele foi lançado em 2002, jogo da EA. Ele foi o primeiro jogo da série, ele tinha elementos da Segunda Guerra Mundial. E pelo que eu me recordo, ele não existia single player, assim, não existia single player não existia modo história, né? Ele era só multiplayer. Não lembro, mas deve ser verdade. Não, ele era só... Eu lembro só... que eu só jogava multiplayer, então não lembro. É, eu também cheguei a jogar só multiplayer e ele tinha um esquema de... Que nem o esquema de CS com bot, você poderia botar bot, mas ainda assim não era um modo história, você não tinha uma história no jogo. Era os rounds, era o Battlefield, entendeu? Parece com o que a gente vê hoje. E era. Só que era com bots. A gente não tinha um modo história que foi implementado em outro jogo mais pra frente. Vocês jogaram Battlefield 1942? Bastante. E era engraçado que nele já começou o negócio de você poder usar veículo, né, cara? Sim, sim. Então, isso era legal. Era pouco. E tinha as classes também, né? Já começou essa parte de classe, já a estratégia acho que nasceu desde o primeiro jogo, né? Você ter toda a ideia de começar a bolar a estratégia, já ainda mais por ser só multiplayer, né? Na verdade, acho que até hoje o lance de veículos é o que mais diferencia o Battlefield de uma grande maioria de jogos, né? Eu particularmente sou suspeito pra falar que eu jogo muito Battlefield. Eu tenho Battlefield 3, jogo muito Battlefield. Acho que é o jogo que eu mais joguei, tenho mais de 200 horas de jogo, entendeu? E eu acho que o que diferencia... Porque assim, eu vou confessar aqui que eu sou péssimo com FPS em console. Eu sou péssimo com jogar FPS no controle. Só que Battlefield eu consigo jogar bem porque não é só você sair dando tiro, entendeu? Você tem toda uma estratégia, você tem todo um... Você joga com tanque, joga com helicóptero, vai de médico, a galera vai trocando tiro, tu fica ali só atrás revivendo, ou então tu vai dando suporte, dando munição. E eu acho que esse é o grande diferencial do grande que faz o Battlefield ser tão mais grande próximo. Aceitações, né? Muita aceitação. Não, nem só isso. É, assim, bem próximo do real, bem mais próximo do realismo do que outros jogos. Não tá longe ainda do realismo por muitas coisas, assim, sim, que aconteceu. Mas é assim, uma coisa única de coisa que pega um pouco menos pra série. No modo multiplayer, né? Se bem que até hoje o modo single dele é horrível, né? Sim. Tecnicamente, se comparado aos outros jogos de FPS, é um modo single bem mal feito. Mas o... No multiplayer, o único problema é que você tem que praticamente estar jogando uma partida de MOBA, tá ligado? Porque você leva uns 50 minutos lá pra poder acabar uma fase, acabar uma partida. Depende do mapa. Não, depende. Mas também depende do modo de jogo. Só que eu tô falando, por exemplo, um de capturar pontos, você demora uns bons 40 minutos jogando. Sim, sim. Hoje em dia depende da quantidade da porcentagem do servidor. Porque a gente tem os servidores próprios da EA que são 100%. Então, dependendo do tipo de jogo que você tiver, você pode chegar a levar 40 minutos, uma hora. Mas dependendo de, por exemplo, a gente tem um... Eu sei que a gente vai falar mais pra frente, mas só pra já que você tocou no assunto. A gente tem um modo no Battlefield 3, por exemplo, que é um modo Team Deathmatch, que é a troca de tiro. São duas equipes, que são os russos e os americanos. Você vai de uma das equipes, a sua equipe é a equipe azul e tem a equipe laranja, que é a equipe inimiga. E a missão é simplesmente ver tudo, mata tudo que foi inimigo. Não tem estratégia, não tem nada. O mapa ele é reduzido. E quem chegar num nível, né, quem matar mais do que o primeiro, né, uma quantidade que geralmente é 100, Se quem matar primeiro 100, ganha. Então, geralmente, é rápido. 15 minutos, 12 minutos. Sim, que sim. É a matança total, para o mapa ser reduzido. É, mas é aquele negócio. Aí, nesse matança total, já não é o que o... Não é o que o Battlefield é o diferencial dele, entendeu? Sim, porque isso aí eu jogo em qualquer outro jogo. É, mas de qualquer forma, se você já entrar de médico, então, por uma equipe com 10, aí você entra lá com 3 médicos, e eles forem revivendo, não conta aquela morte. Se ele reviver antes da pessoa morrer mesmo, ter que voltar. Então você já pode ter alguma estratégia nesse ponto, de não deixar o pessoal morrer, ter sempre munição, e evitar o pessoal vir com veículo, alguma coisa do tipo. Não, mas eu entendi o que o General J quis dizer. Na verdade, o Team Deathmatch, por exemplo, não tem veículo, não tem helicóptero, não tem tanque, entendeu? Então, eu entendi o que ele quis dizer, que, assim, você perde um pouco do conceito do que o Battlefield é o diferencial. É, isso é... tem razão. Entendeu? É, visando concorrer com a EA, eis que a Activision lança Call of Duty... O seu grande, grande clássico, grande sucesso, o jogo, se eu posso estar falando besteira, mas provavelmente é o jogo que a Activision mais ganha dinheiro. Ah, ganha dinheiro até hoje com isso aí, quando parar de ganhar dinheiro vai acabar também. Sim, sim. Em 2003, esse jogo sendo desenvolvido pela Infinity Ward, que é a que desenvolve uma das sagas, digamos assim, do Call of Duty até hoje. Lançaram o Call of Duty, que lançou para Mac, para PC, para PS1, para Wii, para Xbox, para Windows. Eles usaram tudo mesmo que podia já para poder tentar ganhar, né, o mercado aí de jogos desse tipo. Eles já lançaram para tudo quanto é console, PC e tudo mesmo. PS e tal, e foram bem sucedidos. Sim, A ambientação, pode falar. Eles ganharam porque o modo offline deles ganhou do Battlefield, por exemplo. A única coisa que tem que se falar do Call of Duty é que, pô, a maioria dos jogos, principalmente primeiros três jogos, cara, que era a Segunda Guerra, principalmente o terceiro jogo, o Call of Duty 3. Tem uma história muito bem focada, cara, e eles botam em várias partes da Segunda Guerra. Uma hora você controla o soldado americano, outra você controla o francês lá. E aí todos os personagens são bem carismáticos, a história é bem feita, o gameplay bem feito. O modo single player, assim, hoje em dia, sem contar, por exemplo, outros jogos como Far Cry e tal, o do Call of Duty é bem razoável, bem feito. Eu joguei muito o Call of Duty. Na verdade, eu nunca joguei o Call of Duty online. Nunca parei pra jogar online, mas joguei muito o offline. E eu sempre gostei muito, porque, assim, a ambientação dele na guerra, tudo bem que não é que nem o Battlefield, que você destrói praticamente qualquer prédio, mas, se eu não me engano, é o Call of Duty 2. Que você tem uma parte que você chega, tão os russos, se eu não me engano, não deve ser o Call of Duty 1, deve ser o Call of Duty 2 ou 3, que estão os russos dentro de um prédio e você manda os caras sair, os caras não saem, e você simplesmente bota bomba em volta do prédio e destrói o prédio com eles tudo lá dentro, entendeu? E assim, os caras gritando, aqueles gritos de guerra, de guerra. Cara, pô, muito... Muito real, nesse ponto ele é bem real. Tu tinha um envolvimento muito, muito forte com tu se envolvia, tu parecia que tava dentro do jogo, entendeu? É, cara, e você se importa com... Aí também tem aquele negócio, cara, os personagens... Até o que vai morrer lá pra frente é bem... São carismáticos. São carismáticos. Você tá achando. Aí você tá lá no meio da missão, aí tá lá jogando e tal... Aí, caraca, do nada o teu parceiro cai e você, pô, isso era pra acontecer mesmo? Tipo, isso tá scriptado? Não sei, porque, pô, tem os personagens que podem morrer mesmo, se tu fizer alguma besteira, e tem os personagens principais. Aí quando o principal cai, tu não pode parar porque tá no meio da missão, cara, isso é, pô, é bem imersivo mesmo. Uhum. Na verdade eu vi aqui que o Call of Duty hoje é a franquia que mais vendeu o jogo. Então, procede aquilo que eu disse, que a Activision é o que mais dá dinheiro a ela é o Call of Duty. Uhum. Sim. Vamos comentar mais alguns, né? Além desses três, que eram mais na Segunda Guerra, eles lançaram depois o Modern Warfare. Então, eu cheguei a jogar o Modern Warfare um tempo e eu gostava muito do que ele começou a colocar armas novas, mais recentes, armas modernas, com miras, e você tinha mais opções de bazuca, destruir carro também, tinha uma destruição maior dos equipamentos do jogo, né, dos cenários do jogo. É. E o que, que vocês acham do jogo? Os Modern Warfare eu gosto bastante até, pelo menos desses jogos novos assim, o único que eu realmente gostei do Call of Duty foi essa trilogia aí. É, eu gosto... Nem tanto dois, mas o 1 e o 3 são muito bons. Sim, é, sim. Eu joguei o Modern Warfare e o Modern Warfare 2, eu gosto muito. Gosto é um jogo bem maneiro, só que assim, pra tu jogar offline, jogar online eu nunca joguei, porque eu sempre ouvi falar que era muito tiroteio e desde a época do CS que eu não tenho mais muita paciência pra esse tipo de jogo, entendeu? É, pela fama, né, que a gente ouve, a gente nunca tentou jogar também, nunca tentei jogar. É, eu na verdade, antes de eu jogar o Battlefield online, eu também tinha um preconceito e também não jogava. Depois que eu fui ver que o Battlefield é bem diferente disso do que é o Call of Duty, aí que eu fui jogar, entendeu? Porque eu não tenho muita paciência mais pra jogo que nem Call of Duty online, não. No Battlefield ele meio que seguiu... Mas aí também o Battlefield ele meio que entrou nessa era moderna por causa do Call of Duty também, né, cara? Sim, sim. Pode-se dizer que... É, porque o Call of Duty ele meio que revolucionou, né? Não revolucionou, mas ele fez um sucesso... Desde o primeiro ele fez um sucesso estrondoso, né? É, mas aí graças a ele também tem essa super saturação de FPS que a gente tem hoje em dia, que tá um saco já. Sim, sim, todo ano, né? É, todo ano eles querem lançar um e acabam não mudando muito, porque... É, e aí ou tem volta na Segunda Guerra... Também tirar um pedacinho disso, né, cara? É, eles hoje têm até duas empresas fazendo Call of Duty, cada uma faz um ano, né? Agora um jogo, né? Vamos mudar um pouco de jogo, é o Far Cry, desde o primeiro, a série dos três jogos. Eu não cheguei a jogar o terceiro, mas o primeiro em si, eu na época que eu joguei não tinha nenhum console, eu joguei no PC. E eu lembro que minha configuração era mínima, eu tinha que jogar ele no mínimo, mas mesmo assim eu zerei umas duas vezes, no mais fácil, depois no normal. E depois, quando eu aumentei minha configuração, que já era de novo no mais difícil zerar, consegui zerar, bem complicado. Mas é um jogo muito legal, que desde o gráfico revolucionou muito, que aquela ilha, assim, a água também. Então eu gostei muito do jogo e jogava direto, um jogo que eu mais joguei depois dessa era moderna agora. É, só pra deixar a galera aí a par, o Far Cry ele foi lançado meados dos anos 2000, lá pra 2004, por aí. E ele tinha um enredo diferente do que a gente estava acostumado a ver, porque o jogo ele se passava numa ilha, e era uma ilha paradisíaca, e você tava completamente... E era completamente diferente do que a gente já tinha visto, né? Porque você é sozinho, né? Você acaba jogando um personagem sozinho, e um negócio do jogo que eu achei muito interessante é que você podia seguir por vários pontos do mapa. Você tinha um objetivo, mas você podia passar por vários pontos, matar primeiro um cara, matar o outro, ir para um lado... ir pro outro, passar pela água, então... Eles deixavam bem aberto pra você. Era bem aberto, você podia decidir. E por estar sozinho, você tinha que ter um pouco de estratégia também. É. Porque você não podia deixar um bolo de cara te ver, que com certeza você ia morrer. Então você procurava lançar uma granada lá e sair fora. Então eles já iam ficar meio atentos, mas você conseguia dar a volta. Então você tinha um pouco de estratégia também, mesmo sendo sozinho ali no caso. É. Quer ver uma coisa que é engraçada? Junto... Bem próximo ao Far Cry, a gente teve o lançamento de Doom 3. E assim, a gente meio que tinha um jogo meio que completando o outro. Porque o Far Cry você jogava numa ilha, era grande parte do tempo, se não todo o tempo do jogo era de dia, e você andava por floresta, você via árvores, você via animais, sempre de dia, enquanto no Doom... quando você enxergava 10 metros na sua frente, você tinha que estar feliz, porque era você andava por escuridão o tempo inteiro, entendeu? Pô, você sempre estava sempre, pô, muitas partes do jogo você estava só com a lanterna na mão, entendeu? E você passava por uma porta, você entrava num lugar, estava tudo escuro, e isso que era legal, porque assim, a gente tinha dois jogos, entendeu? Dois FPS, na verdade, e cada um trazia Uma ambientação diferente. Eu joguei Far Cry 3. Não zerei, mas era um jogo bem legal. O Doom 3 eu não cheguei a jogar muito. O Far Cry eu não zerei, mas eu joguei boa parte dele. O Doom 3 eu joguei bem pouco, mas era também um jogo fenomenal. Eu sempre gostei de jogo que desse medo, entendeu? Uhum. Sempre gostei de jogo que desse medo e o Doom 3 fazia muito bem isso. Vocês jogaram Doom 3? Não, eu não. Esse jogo já. Eu queria falar sobre o Far Cry mesmo, porque assim, eu joguei o Far Cry bastante e o primeiro jogo que eu joguei nessa geração agora atual foi o Far Cry 2, cara. E o Far Cry 2 acho que foi um dos jogos que eu mais joguei, cara. Ele é bem legal, também zerei ele. Ele é um ambiente também aberto, mas até mais aberto que o primeiro. Você tem um mapinha lá e tal. A única coisa que faltava no 2 realmente era o co-op, né, cara? Porque era chato você ter que ficar botando pra mudar a arma do carro. É, sempre, né? Eu fiz até um vídeo uma vez no YouTube, tá lá até hoje, que é só destruindo o carro, os outros com alguma arma de destruição mesmo, de lança-granada, alguma coisa do tipo, bazuca. Aí eu morteiro também, aí eu fiz um vídeo só destruindo, só as partes de destruição. Aí eu gostava muito daquele lança-granada, porque só dava um tiro e pum, pá, já estourava do outro lado e eu achava bem legal o jogo. Quando eu tava entediado, eu fazendo 2, isso, né? Também. Aí era diversão, porque você já passa, geralmente mais pro final você já tinha passado naquele ponto do mapa, então você já sabia que tinha um bolo de pessoa ali. Então você já queria fazer algo diferente pra matar aqueles caras. Ele já lançava o morteiro no meio lá, já entrava de vez de pistola e tava nem aí, queria passar de uma forma diferente daquele lugar. O Far Cry 2 eu não cheguei a jogar. Na época eu lembro que a galera falou, não gostou muito do Far Cry 2, logo que ele foi lançado. Eu vi alguns. Caraca, teve esses comentários aí. De que não era muito bom. Não sei porquê, porque eu realmente não joguei. Entendeu? Ah, cara, era um jogo muito sensacional. Eu não sei também, não. Eu me diverti muito mais com Far Cry 2 do que eu me diverti com qualquer Call of Duty Modern Warfare, cara. Sim. Acho que o pessoal reclamou muito porque não tem co-op, igual você falou. Mas era muito aberto, chato, né, cara? Era muito aberto, é por isso que era meio que estranho. Assim, pessoal, mas eu gostava mesmo. Até o multiplayer dele era bem feito. Dava pra você fazer uma fase também. Tinha muito brasileiro que fazia fase. Você baixava e jogava. Eu lembro que uma vez eu baixei uma fase. Esse era legal. Eu lembro que tinha uma fase que era São Paulo, que o cara botou o nome. Naquela época que tava tendo as enchentes em São Paulo. Aí o cara botou o nome São Paulo. Era só um monte de telhado de casa cheio de água embaixo. Tinha que ir nadando, subindo no telhado das casas pra dar um tiro nos outros. Que doideira. Maneira. Já que a gente tá falando aí de nosso assunto de hoje é FPS, a gente não pode deixar de citar que hoje não, é um tempo, a gente tem uma ferramenta que serve pra verificar o quão o PC é bom ou ruim, que se chama Crysis, né? O Crysis é isso. Apesar de ser um jogo, assim, desculpa aí quem gosta, mas eu acho o Crysis muito chato, cara. Pois é, cara, eu joguei um pouco do 1, assim, eu não tive a mínima paciência de continuar jogando, cara. Eu achei bem chatinho. Eu joguei um pouquinho do 1, não gostei dessa porcaria. Eu zerei. Saiu o 2, eu esperei, saiu o 2, vou dar uma olhada nisso, cara, achei muito chato. Eu zerei todos eles, E assim, o jogo ele tem uma deficiência que eu percebi, que você tem invisibilidade, né? Você tem como ficar invisível. E você podia passar o jogo todo invisível. Você ia, procurava esconder na hora que tava acabando, deixava subir lá tipo uma energia e ia ficar invisível de novo. Então o jogo tinha hora que não tinha muito objetivo, assim. Você ia seguindo sem ter que matar os outros. Mas eu mesmo assim eu cheguei a zerar todos. E esse 3, o último que lançou agora, ele tem uma parte que você pode ir comprando esses acessórios pro traje. Você vai pegando as partes dos alienígenas, pegando algumas coisas do chão, quando você mata o alienígena, e vai se acumulando pontos. E isso depois você compra alguma coisa pro traje. Conseguir movimentar no ar, por exemplo, quando você tá caindo, você conseguir mexer e dar um soco, por exemplo, também no ar. Algo do gênero. Mas muita gente não gosta, acha também pesado pra jogar no PC. Isso que eu ia perguntar, teu computador roda Crysis no máximo? Roda. Caraca. Eu montei o PC na época, o 1 não rodou, mas depois do 2 pra frente eu peguei mais pra rodar o Far Cry 2, e acabou que o Crysis rodava no máximo, mas é aquilo, também bota no máximo, você não vê tanta diferença no visual, nada, você só melhora mesmo o lag. Ah, cara, dava pra ver a separação no chão, assim, no momento que tinha que cair, eles sempre falaram tanto da destruição do cenário, mas sabe, dava pra você perceber que aquela parte do cenário ia cair na hora? Uhum, sim. Então, eu não achava meio, assim, deve ser divertido jogar, até o multiplayer talvez até seja divertido por causa desses poderes e tal, mas eu acho meio sem sal, tá ligado? Eles falam muito, só que é meio sem sal, só tem gráfico, na minha opinião, né? Só gráfico, e as coisas que você pega no chão, pô, caixa, essas coisas, você joga e a caixa fica bonitinha, numa massa, não quebra, nada, então é meio estranho. Bom, um pouco mais pra frente, a gente teve o lançamento de um FPS Adventure, que a gente até, o general já até falou dele aqui, que é o BioShock. Que, assim, é jogaço, tem o 1 e o 2 pra Xbox. Comprei o 1 e o 2 pra Xbox. O 2 dizem que não é tão bom, mas o 1 é jogaço. A gente tá aí, a gente teve agora o BioShock Infinite lançado há pouco tempo, também tô com ele. Mas o 1, assim, jogaço, não é tão FPS, porque que nem o general falou, é meio que um adventure com a jogabilidade de elemento primeira de pessoa. FPS, né? Exatamente. Só que, assim, a história do jogo é impressionante, é absurda. Não vamos nos estender muito. Podcast. Exatamente, porque BioShock é um jogo que merece, e mais pra frente vai a gente vai ter um podcast Vai fazer um podcast. Eu só queria citar aqui que meio que assim, o pessoal fala, o 2 não é tão bom, mas na verdade o 2 é, em jogabilidade, em questão de jogo, é melhor que o 1, sim. O pessoal fala daí da jogabilidade, que o 2 é realmente melhor. Só que a história do 1 é completamente inovadora, a história é surpreendente. Eu acho a história do 2 tão boa quanto a do 1. A única diferença é que não tem a surpresa de você conhecer aquela cidade lá, entendeu? Mas eu não joguei tanto do 2 assim, não. Eu joguei uma parte, só que eu não cheguei a comprar, não. O 1 eu joguei bastante, eu gosto do jogo. E o BioShock usa o Unreal, né? O Unreal aparecendo de novo aí, né? Usa Unreal 2.5. E a gente tem agora, recebeu há pouco tempo, o BioShock Infinite. Eu também tô com ele aqui, já peguei ele. E ainda não joguei, ainda preciso fazer jogar. Eu joguei só um pouquinho, só porque eu não tenho o jogo ainda, não. Talvez eu compre. Iniciei o jogo, entrei naquela parte do elevadorzinho que tu sobe, então, desce na cadeira. Cheguei um pouquinho na casa de um amigo meu, só que, assim, comparando aos outros, a pouquinha parte que eu joguei me pareceu muito. Que ficou muito mais FPS, tá ligado? Eu não senti necessidade nenhuma de usar aqueles poderizinhos, entendeu? Aí isso, sei lá, pra mim perde um ponto. Se fosse assim, tá ligado? Se eu puder passar o jogo inteiro sem necessitar usar aqueles plasmides, lá eu ia ficar meio bolado. Eu já ouvi dizer que você vai precisar usar durante o jogo. Mas assim, usar obrigatório também não, né, cara? Tipo, eu tô dizendo... Não, assim, não usar obrigatório, mas você sentir que se você usar, você vai se sair melhor do que se você for, entendeu? O que eu ouvi dizer também, assim, isso talvez seja uma crítica, é que no final muita coisa você sabe que você pega e você só vai usar uma vez e nunca mais vai usar. Entendeu? Isso é uma bola fora. Por isso que eu falo assim, que tipo, tem tanto negócio assim, aí o pessoal que é super fã fica falando, jogo do ano, aí eu, porra, cara, não sei não. Se ele coloca um recurso, né, de um jogo, ele tinha que te obrigar a pensar de como usar a melhor forma aquele recurso. Igual você falou, se você não precisa usar, não tem o porquê ele se inovar nesse ponto. Fica um jogo normal. Fica um FPS normal, fica um Call of Duty da vida. Isso aí eu já jogo, entendeu? Aí sim. Isso que eu tô dizendo. Aí pode ter história boa, beleza, mas a gente tá falando de videogame, né, cara? A gente tá falando de filme. Sim. Halo, o que vocês têm pra falar de Halo? Halo é muito legal. Você jogou Halo, ou general? Eu jogo Halo. Joguei o Halo 2 e o 3 só. Eu tenho que jogar os outros ainda. Que você Halo tem é bom pra jogar com os amigos, né, cara? Sim. Cooperativo. E aí, todo mundo junto e tal. Você quer falar um pouquinho de Halo aí pra galera. É, Halo também a gente pode fazer um podcast no futuro, né? Sim. É bom a gente não entrar muito em detalhes. Todos esses jogos podem ter um podcast no futuro, ainda é bom se perguntar tanto. Mas o Halo tem uma história assim, um universo interessante do jogo. É, aquelas. É, as duas partes que estão em guerra, todos aqueles soldados lá, os Espartas, tem uma história bem interessante. E aí o Halo é meio que uma franquia que ela se estende além dos videogames, né? Também tem livrinhos, revista em quadrinho que você pode comprar. Pra você se estender mais na história do jogo. Eu acho isso bem interessante. Eu gosto quando você consegue aproveitar o universo de um jogo pra outras coisas, assim. É, a gente tem o Master Chief bem famoso, né? É, o Master Chief é um personagem bem legal. Eu acho que não é legal a gente se aprofundar muito no Halo também, não. Porque a gente pode mais pra frente fazer um podcast dele. Fechar aí com... A gente falou um pouco do Battlefield 1942... De lá pra cá a gente teve uma série de outros. Vamos fechar aí com Battlefield 3 e Battlefield 4, né? Isso, é isso que eu ia comentar. O 4 é bom a gente já ir fazendo a previsão, assim, o que a gente acha, né? E o Call of Duty Ghosts, não é? É, falar do último, né? Black Ops 2 e o Ghost, né? É. Uhum. É, o Battlefield 3, ele... Pô, ele falar um pouquinho dele, ele botou... Ele potencializou... Tudo que o Battlefield já prometia, ele usa uma engine diferente, não usa Unreal, usa a Frostbeat, que é a proprietária da EA. E, assim, o jogo é absurdo. Os gráficos do jogo são absurdos. O poder de destruição, praticamente qualquer prédio você pode chegar, botar uma bomba, dar tiro e destruir, entendeu? Uhum. O esquema do jogo de estratégia, de helicóptero, de avião, de tanque, de moto, de barco, de carrinho, de tudo, de jipe. Assim, você tem inúmeras opções, entendeu? Ele, assim, pra mim, ele é o jogo que melhor apresenta, melhor ambienta uma guerra, uhum. Entendeu? Assim, o jogo pra mim é absurdamente bom. E a gente tem aí, ultimamente, a gente vai lançar agora, meio do ano... O beta do Battlefield 4, que vai, além de melhorias gráficas, vai permitir que 64 jogadores joguem junto no Battlefield 3 para console. 32, Caraca! Pois é, o de console são só 24 e o de PC são 48. E o... 32, não? Não. Tipo... Ah, não, de console é 64 já, não? De console já é 64? De PC. Não. De PC eu acho que já é um valor alto. É, pode ser 48, mas... De PC eu acho que são dois de 24. Duas equipes de 24. E o de console eu sei que são duas equipes de 12. Uhum. Só que o 4 pra console vão ser duas equipes de 32. Caramba, os mapas vão ter que ser grandes, hein? Nossa. É. Imagina formar um time com tanta gente assim, caralho. Eu acho interessante do... Eu não cheguei a jogar online no Battlefield 3. Talvez eu jogue no 4, entendeu? O 3 eu acho que não compro mais, não. Não, o 3 não vale a pena, não. Então, aí eu acho interessante que você, por exemplo, você entra com seus 4 amigos, aí você... uns 3 amigos, né? Você mais 3 amigos. Aí vocês formam uma equipe, né? Uma unidade. Esquadra. E vocês realizam essa missão. Isso eu acho interessante. É, isso e é bem comunicando, legal. Né? O que eu gosto muito do Battlefield é que você tem uma comunicação muito boa. Você forma a esquadra, uhum. Pode comunicar entre a sua esquadra ou até a equipe toda, né? Abrir o áudio pra equipe toda. E, uhum. E uma coisa também, comentando um pouco do 3, que eu tô jogando muito, a parte dos automóveis, assim, no helicóptero, por exemplo. Pra você ter ideia, pra eu conseguir pilotar um helicóptero, eu demorei um tempinho. Sempre a primeira coisa que o Antônio até me zoou, ele, quando eu pegasse o helicóptero, eu ia voar e ia cair pra trás, né? Já explodir pra trás. E foi realmente a mesma coisa. Ele e o nosso amigo Giovanni, ele ficou olhando eu cair. Ficou os dois olhando assim, ele vai cair, pá, cai. Então é um negócio bem difícil mesmo, e eu consegui só nas últimas 3 semanas que eu peguei o co-op de helicóptero, que é uma missão só de helicóptero, e onde eu fui pegando o jeito e agora eu melhorei um pouco. Agora eu já não caio mais também. E é bem interessante a dificuldade que ele emprega nos automóveis, né? Você conseguir guiar até o próprio tanque, tem as suas particularidades que complicam um pouco, dependendo da situação. Então vamos falar um pouco do 4 para fechar o Battlefield. Tô com a expectativa boa. Vamos esperar esse beta aí agora no meio do ano, né? E vamos ver se ele vai ter mesmo a parte do online dele. O pessoal vai migrar. Eu acredito que sim. O 3 deve morrer. Por isso que não vale tanto a pena mais comprar o 3. E pra você ter ideia, por ser um jogo tão bom, ele não caiu tanto o preço. Eu já paguei R$140 ainda há 3 meses atrás. Então um jogo que, pela qualidade dele, não deixa mesmo cair o preço, quer ganhar o máximo possível até o final, né? É, o jogo foi lançado em 2011, né? Dois anos depois, o jogo ainda sendo vendido a R$140. E tu vê que não é só aqui. Lá fora, tu encontra o jogo a... Pô, mais barato que tu encontra é $40, entendeu? Uhum. Isso que é vacilação. Não é que é vacilação, cara. É que os caras estão lançando... Até dois meses atrás tinha conteúdo novo, mapa novo, modo de jogo novo. É, mas aí eu também acho que é uma coisa. Eu acho que o Battlefield 3 não devia ser tão caro assim. Porque ele não dá... Ou ele não vale $60 inteiro, porque o single player dele não foi bem feito. Sim, sim. Isso eu acho que eles deviam vender só o modo online. Mas ó, já melhorou muito, hein? Eu nunca nem toquei no modo campanha. Mas eu conheço pessoas que jogaram e dizem que assim, não é um Call of Duty que preza um pouco mais pelo modo campanha, mas assim, já dizem que melhorou bastante o modo campanha do... É, mas é aquele negócio, cara, ele melhorou com base no... Agora eles têm campanha, mas assim, comparado a todas as outras campanhas de outros FPS, ele não é uma campanha boa. Sim, não é uma campanha que seria jogável, entendeu? Sim. Aí por isso que eu acho que eles deviam vender pelo menos uma versão com só o multiplayer, ou esquecer simplesmente do single player e vender só o jogo multiplayer mesmo. É, eu entrei no campanha esses dias e razoável. É, eu que tava olhando, e o 4, acho que talvez ele preze melhor no modo campanha. Por exemplo, já mudaram um pouco a mira da arma, você pode tanto mirar com a mira telescópio, assim, né, e tanto a outra da arma mesmo. Duas miras, você tem duas miras. Isso, tem dois modos de mira. E isso foi os vídeos que eu vi sobre o jogo. O 4, ele focou nisso. Então, e também a interação com do computador contigo no mapa. Então, acho que pode melhorar, vinha melhorar. É, assim, o jogo tem tudo pra ser bom, pra ser ótimo. E ele tem uma vantagem nele aí, que ele vai ser lançado... Ele tá sendo... Não é port, não. Ele tá sendo desenvolvido pra PS3 e pra PS4. E provavelmente pro Xbox 360 e para o novo Xbox. Uhum. Então isso pode... Isso com certeza vai ser diferencial pro porque ele vai abranger mais de uma plataforma da mesma empresa, entendeu? Tipo, que nem todo mundo que tem PS3 vai comprar o PS4 agora no lançamento. Provavelmente vai ter gente da Edlan comprando 3, 4, 5 anos, entendeu? É. E o jogo vai sair tanto para PS3 quanto para PS4. Não sei se eles vão conseguir unir as duas, né? Os dois consoles, um de PS3 conseguir jogar com PS4. Provavelmente ele... não. É, porque talvez ele tenha diferença absurda, não só de gráfico, alguma coisa do tipo. Mas se tivesse, ia ser legal que ele ia aumentar a amplitude do pessoal. Então, claro que ele vai evitar de vender o 4. O cara pode querer comprar o 4 só pra jogar o Battlefield 4 diferente, mas... Podia ser uma moda de abrir o... pra conseguir 64 de jogadores no mapa. Então ele... Não sei, pode ser uma ideia boa. Agora a gente vai falar aí do Call of Duty Ghosts, que também foi anunciado há pouco tempo. A Activision lançou um vídeo agora no último dia 1º de maio, mostrando um pouco mais como vai ser o jogo. O jogo tinha sido especulado como Modern Warfare 4, só que ele vai vir como Call of Duty Ghosts. Não tenho maiores informações sobre o jogo. E parece que agora no evento, agora dia 21 da Microsoft, que a Microsoft vai anunciar o novo Xbox, parece que a Activision vai vir com tudo junto pra lançar o... Vai ser um dos títulos de lançamento do Xbox, novo Xbox. É, eu espero que eles não lancem nunca o Modern Warfare 4. Não, vai ser porque o... Porque o 3 já tá bom, cara, o final. Sim, parece que eles não confirmaram nenhum personagem ainda pro jogo, mas parece que o jogo vai ser com uma história completamente nova. Também. Vai ter a galera vai ser assim, não confirmaram ninguém, mas vai ter elenco novo, o cenário vai ser diferente também. Eu espero que Ghost seja um negócio diferente, como o Ghost mesmo fala, fantasma. Normalmente chamamos atirador de elite de fantasma, acredito que tem alguma coisa a ver com isso, né, cara? É, provavelmente. Seja um atirador de elite. Pode ser, porque é um modo legal. Uhum. É, o Call of Duty parece que vai ter uma nova engine, então vamos ver o que a Activision vai ter pra mostrar pra gente aí. Eu particularmente já comentei aqui em todos os podcasts, nos outros dois que a gente fez, eu comentei, novamente eu vou comentar, eu fiquei bem impressionado com a engine da Activision de expressão facial. Pode ser que eles usem alguma coisa nesse Call of Duty. Uhum. Não sei, vamos esperar aí pra ver o que vai lançar. Bom, acho que fica por aqui, né? Uhum. Vocês têm algum jogo que... sei que a gente vai deixar de falar um monte, mas algum jogo que vocês gostariam só de lembrar agora, só pra gente não deixar de... Acho que talvez Killzone... soubesse minha opinião sobre Killzone... É, que na verdade eu joguei pouco, mas é FPS, né? E é mais... É o caos. Killzone é bem caos, né? Terminar com o negócio, Killzone dá sono, cara. Que sono o nome do jogo. É verdadeiro. Tem mais algum jogo que a gente não falou, mas vocês gostariam de... Não tem aquele jogo de PS3 que tinha um multiplayer gigante? Que era o... Era... Esqueci o nome agora dele. Não lembro. É, agora então, se eu não lembro o nome, mas tinha um FPS aí que ele tinha um multiplayer muito grande lá no PS3. É exclusivo do PS3. A gente deixou de falar de, pô, um jogaço tem também. Um Enemy Territory, né? Enemy Territory. Enemy Territory. Né? O Enemy Territory, a gente tem um amigo que jogou muito, ele sempre fala desse jogo. Eu ia falar dele. É, ele é o que... Homenagem ao Nanin. É, ele é o que... Ele é o que deu meio que origem ao que é o Battlefield, né? Porque esse modo de líder, de coronel, de... O estilo do Battlefield que a gente tem hoje, ele foi precursor, o Enemy Territory foi o primeiro a fazer isso, né? E ele foi bem jogado online, né? Frisar que o online dele foi bem famoso, o pessoal jogou por muito tempo. Uhum. Era bem viciado. É, agora um que a gente também esqueceu, que eu não sei se entra em FPS ou se entra em Adventure, que é o Borderlands. Acho que ele entra nos dois, né? Acho ele que... deve entrar nos dois, esse aí é meio variado. Esse aí também merece podcast, né? Merece. É, a gente também esqueceu de falar de Black, cara, de PS2. Black, caraca, esse Black, aí. Falando. A gente não podia esquecer de falar dele, né? Até hoje esperando o Black 2, cara. Acho difícil, hein? Não, nunca vai ter, não. É que, cara, Black era um negócio interessante, que era um jogo que ele não tinha sangue nenhum, né, cara? É. Mas ele não tinha sangue, mas caraca, era assim, você, primeira fase do jogo, tu começava, rebentava a porta com a 12, chegava, saía. Depois era 20 minutos só de tiroteio. O tempo todo. Não parava uma hora, cara. É mesmo. Eu joguei um outro também, pra citar. O jogo era... Ele, era um jogo até oficial do exército americano. Era Modern Combat. Acho que era Modern Combat, se eu não me engano. Uhum. É, eu não conheço não, mas... Eu acho fala que era... um pouco dele aí. Ah, o jogo era basicamente... Ele tinha uns esquemas de RPG. O jogo era de graça, tá? O jogo era free. Free to play, ele era online e você ia evoluindo seu personagem e podendo pegar armas novas, entendeu? Uhum. Aí de acordo com você evoluindo seus personagens, você ia podendo usar armas novas e evoluindo também suas armas. E era tipo um RPG, você tinha uma conta, você ia jogando, aí você ia conseguindo, de acordo com você ia matando, você ia conseguindo munição, ia conseguindo status, entendeu? E era tipo CS, era só mata-mata, entendeu? Uhum. Mas você tinha um status no jogo, você tinha mais ou menos o que a gente tem no Battlefield hoje. Lembrei agora de um outro jogo, não sei se vocês vão lembrar de Mag. Então, esse aí não era o exclusivo de PS3? É, pô, esse mesmo. Esse aí que eu falei que tinha um multiplayer gigante. Ah. Então, esse aí mesmo que eu queria lembrar. Então, esse eu não conheço, não. Pô, o Mag, ele era maneiro que ele cabia... Ele podia jogar 128 pessoas na mesma tela, cara. E pior que não dava lag. O jogo era, pô, perfeito, cara. O gráfico dele deixava um pouquinho a desejar, entendeu? Aham. Uhum. É por isso que eles tiraram o gráfico pra botar mais em proporção, né, de jogo. Exatamente. Mas o que a gente esqueceu é o Call of Juarez também. Call of Juarez, tá pra sair o novo aí. É, eu lembro dele. Call of Juarez, os dois primeiros são interessantes. Esse The Cartel aí que é meio idiota mesmo. Bom, porque o The Cartel eles quiseram mostrar com o futuro, né, cara? Aí ficou meio idiota. Bom, acho que é isso, né? Falamos bem, com certeza deixamos de citar alguns, mas acho que falamos os principais. Alguns começamos bem dos antigos, então foi bom relembrar lá o Doom, né? Relembrar alguns que jogou bem novo, né? E Foi legal o podcast, foi legal ter participado, deixar esse... Só um comentário, a gente não pode esquecer do novo Duke Nukem. Ah, sim, o que é o último que eles usaram, eles usam um monte de FPS, cara. Sim, é, o novo Duke Nukem, que aí o General J citou aí. O Duke Nukem, esse novo é bem engraçado, aí tem uma parte até que ele vai invadir uma nave alienígena, e os caras, ah, tá aqui só roupa de proteção. Aí quando ele abre essa armadura, tá a armadura do Master Chief. Ele joga pro lado, Armors for Pussies. Eu não cheguei a jogar ele não, mas eu tô com vontade de pegar ele pra jogar, cara. Mas assim, é que nem eu falei, falta tempo pra jogar tudo que eu quero jogar. Bom, então é isso. Agradecer o Rail, quer deixar um comentário aí, Rail, falar alguma coisa? É, foi bom ter participado agora desse primeiro Taverna Cast. É, no terceiro agora eu entrei e foi bom participar, falar um pouco do que eu joguei com a galera e vamos ver se eu consigo participar dos próximos. Eu não sou um bom jogador porque eu não sou novo, só 23 anos, então alguns jogos antigos, aí, essas eras antigas, Nintendo, eu não joguei tanto, eu comecei isso pelo Sega Saturno. Eu comecei algum antes, mas eu comecei mais pelo Sega Saturno. Então, tem um pouco a contar, mas o que é FPS hoje é o que eu mais joguei, então foi bom participar com a galera. Um abraço pra todos aí. General Jota? É, fala aí, galera. É isso aí. Até o próximo podcast. Bom, é isso. Vou pedir só pra galera que tá escutando aí deixar comentário, mandar e-mail. Nosso e-mail é podcastdataverna@gmail.com. Mandar e-mail, comentar lá no Facebook, no post do Facebook, comentar lá no post do site, porque a gente quer saber o que vocês estão achando, o que a gente tem para melhorar, o que a gente tem mais para fazer. Pedir também para vocês, se ainda não tá disponível, vai estar disponível em breve o banner da loja de uma loja de games, entendeu? No nosso site, a gente precisa da ajuda de vocês aí, se for comprar alguma coisa, se vocês forem comprar aí a pré-venda aí do Last of Us, clica lá no nosso banner, procura no site clicando, entrando pelo nosso banner, que isso ajuda a gente. E agradecer a vocês que tiveram a paciência de aturar a gente até agora. E é isso aí. É, só complementando um pouco, podem também comentar lá com sugestões de podcast que a gente vai estar recebendo e, se der, a gente pode estar fazendo os próximos com sugestões da galera. Claro, além de sugerir, a galera pode, querendo participar, fala aí com a gente que a gente chama a galera para participar também, se tiver domínio de um assunto, beleza? Com certeza. Isso aí, abração. Falou. Valeu, abraço, galera, abraço. Soltando só uma piada infame, o computador bom só rodava Crysis, que é um FPS, só rodava pra aumentar o FPS, que era o frames por FPS de frames por segundo, né?